34 estabilizou, né? Torre 1 no ponto 8, defuma 62. 66, 10, obrigado. Gol 1884, baixar travado, 1 milha do índice. 1884, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 90 graus, 6200. Teve pouso 10, gol 1884. Boa noite, Salvador, eu tenho mais 397, mantenho o ponto de espera. Na escuta? Eu acho que eu não. Pode aparecer o plano Guarulhos 340, tá pronto, cópia? Autorizaria coordenar 36? Afirmo, 36 vou coordenar. Confirme a roda que você tem no plano? É, direto de metro, eu vou 44, público, prossegue Guarulhos. Pronto, eu vou coordenar o 360, desconsidere o perfil da Arbor, imaginei que fosse via o Pesouro 21, mas como é o Pesouro 44, é, a saída vai ser a da Elro, da El Leda, após Leda e Odis, ao intercepto da aerovia. Só um minuto, 360, já vou correr na e chamo novamente para a cópia. Tá vendo? Salvador, 0 no 6, 510, guardião 07. No 884, Solo 13, direito no 219. Direito no 219, 84. Calculador, gol 1884, 04. Boa noite, 84, bem-vindo. Prossiga Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, obrigado. São 3

Maria vai baixar travado. Afirmativo 380 sem restrição, pode voar lida? Autorizado. Ok, obrigado. 3197. Visual baixado e checado. Pouso autorizado, cabeceiro 10, vento do 30 graus, 79. Sim, pouso autorizado. Desculpa, chegada a mão. 5218, solo 20, direito, já 219. Direita, não. 219. Salvador, boa noite, 3528. Boa noite, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Claro. 1016. Velocidade. Passaredo 2224 autorizado a final do procedimento elétrico de 10-0. Desça para 2-1, altímetro no 0 no meia. Reporte estabilizado. Cliente, autorizado X-ray para 10, descendo 2000 pés, ajustado filho 16. Vamos reportar estabilizado 2224. E prossiga Juliette até a remota 1-3 do pátio tio principal. É, Juliette para a remota 1-3 do pátio principal. Operação 3197, chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, é com moda 5. Também 6212, autorizado descida para 3000 pés, altímetro no 0 no meio. Ramalho, boa noite, eu tenho uma identificação autorizada a mais, né? Eu faço meu pé e fico legal no 096. Perfil da Arbor, Elefa, após aerovia e conforme o plano. 5026, código transponder, controle do pé em 1998. Autorizado Brasília, 360, da cola da 10, curva direita, saída Arbor, não Elefa, transponder, 5026, controle 19. Portão 3, chama quanto ponto para o push, não? Não. Estabilizou, 22 do espaço visual. 22 do espaço, torre na 962 de Confuso. 286, obrigado a chegar. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224. 10, autorizada final em LS, na quarta estabilizada. Boa noite, adicionando a identificação autorizada a mais, desse da 050. Prédio 2224, informa do externo, baixada e trabalho. Passarei de livre, pouso no zero, vento 150 graus com 05 nós. Gente, livre, pouso, cabeceira 102224. 4, Solos 3, 1, direita, chama Solos 1, 2, 1, decimal 9, boa noite. Libra na direita, chama Solos 2, 1, 9. Salvador, 5-2. Trip 5-2 na minha prossiga. Tem a possibilidade de tomar cedo a entrevista para Aracaju? Firmo, a Pucajamo e após direto para Aracaju. Pucajamo após Aracaju. 5-2, obrigado. Nada. Salvador, 2-2-4. 2-2-4, boa noite, bem-vindo. Alfa, táxi lento e repórter da Juliette. Boa noite. A Alfa, táxi lento, vai botar essa Juliette, 2-2-4. Repetir o POV, por favor. 157. 157. Táxi via principal, Indy Alpha, até o ponto de espera no 0, no ponto de espera torre 1, no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 6, bom voo. 26, 0 no 6, obrigado. Passarei após o reboço, autorizado a ingressar, Juliette até remontado 1 no 4 do pátio principal. 3.000 com 1.090. Está liberada a região aí, tá? Paris, 3.000 aprovado, rota para o Zulu 2.1, decola no zero com a direita. Subida, Arbor, Alessa, LF, Interceptor V, conforme o plano, rapaz. 5.027, Transponder, com a tela Pérez 1.9.2.8. Posso conferir com o meu para copiar aqui? Arbor, hein? Autorizado 3.60, Guarulhos, Dr. Zulu 2.1, decolada 10, Arbor. A subida, 1.027, o Transponder, 19.8, o Conselho. Ok, cotejamento correto, só repetindo a subida, Arbor, com a direita da 2, Arbor, a 2 Arbor, Velessa, em elétrica, sectorovia, e foi conforme a 2. Cliente, vai, Arbor, foi certo aí, Dr. Zulu 2.1. Isso, Arbor, Elefa. Após Arbor, Elefa. Eco, Lima, Eco, Fox, Trot, Alfa. Gente, Arbor, Lima, Alfa. Porto 9, chama o ponto pronto. Valeu. 2.000, com Boa noite, a sua identificação autorizada a Mari, 0.50. 0.50. 3.560, 3.50, legal no 0.90, ali, depois da frente.